get. Difícil mesmo é não sair ferido. Glória gostosa do cabelo longo, que anda de longo e que ouve um quilo. Bola na baia, a gente solta raio. Eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo. Vacilação, não cola mais comigo. Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo. Elas me recebendo com sorriso. Meu som grudou na pista, é um adesivo. E taca fogo na baga, é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo. Todo mundo fudendo comigo. Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha. Sou ser de luz e ela brilha sozinha. Mais de mil reds no estúdio, hit nós cozinha. Quem manda é a Drita. Quero ver subir, subir lá. Quero ver subir onde eu subi. Sigo firme e forte, vira um foco no lofote, fazendo esse cifrão. Hoje meu som bate forte na casa de show, esquentando o coração. Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tesão. Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção. Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer. Tem a peça na gaveta esperando você. Mãe, nós jambo do cabelo longo, vem morar num castelo e casa comigo. Tava lá fora derramando sangue, hoje minha morcega não corre perigo. De tudo pode acontecer, mas eu quero pagar pra ver. De um conto de fada, sempre tem uma história que acaba infeliz. Por ver esse doce veneno que desceu queimando, deixou uma cicatriz. Memórias de um passado faz minha lágrima cair sobre esse chão de giz. Giz. Giz. Dela é esse igual vinho tinto. Agora sim, lindo. Que lindo, né? Não fica calado, ainda querem me dizer como é que sempre faz. Sempre que eu tô na onda, a noite vira dia. A luz da lua cheia, ela fica tão linda. Foi mais forte que eu, deu pra me esquivar. A lua cheia, a sede é só vir me chupar. Passei o dia pensando nessa vampira. O que tem no fundo daquele olho azul? Hipnotiza, faz que nem medusa. Que a minha arma é meu back e minha blusa. Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar. Não posso te dar cor do morcego. Não dá pra me